Meus amigos e meus irmãos, nós vamos continuar analisando com vocês o Apocalipse para os simples. Para os simples. Nós estamos mostrando aqui como a Bíblia Sagrada é um corpo só. Quer ver aqui para mim o Apocalipse para os simples? Ah, está aqui. Pega lá a Bíblia, por favor, o capítulo 22, os números. Tem alguma criança aí que pudesse me ajudar agora aqui? Quem se apresenta para dizer para mim as sete igrejas da Ásia? Quem? Hernani, vamos lá, levantou o braço primeiro. Vamos embora, Hernani. Levantou o braço, agora vai ter que falar. Pode falar. Quantos anos você tem, Hernani? 11. 11. Vamos lá. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muito obrigado. Eu vou à igreja de Pérgamo primeiro. Sei que tem muita gente ouvindo. E é bom ouvir mesmo, que é a nossa salvação espiritual. Igreja de Pérgamo. Vou escolher alguém para ler. Quem vai ler? Quem vai ler? Marlene, vem cá. Você vai ler aqui do original. Terceiro volume de O Brasil e o Apocalipse. Marlene, por favor. Aí eu tenho aqui. Quem tem aí para acompanhar? Vamos lá. Carta à Igreja em Pérgamo. 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. 15. Outro sim, tens aí também os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. 16. Portanto, arrepende-te, porque senão virei sem demora contra ti, e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. 17. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao vencedor eu darei do maná escondido e uma pedrinha branca, e sobre ela escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Muito bem. Vejam que o povo anda lendo bem o Apocalipse. O texto era considerado difícil, aquela coisa toda, mas não é não. E muita gente está até se divertindo e aprendendo. Porque no Velho Testamento até a jumenta vai falar com o jumento Balaão, que nem recebendo a inspiração dos Espíritos de Deus, que o foram alertar para que não atendesse a solicitação de Balaque, rei dos Moabitas, nem assim ele deixou de ir lá atender ao pedido daquele rei complicadíssimo. Versículo 14 do capítulo 2, carta à igreja em Pérgamo. Tenho, contudo, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Já explicamos de que prostituição se fala aqui, não é só do corpo, mas é a prostituição em todas as partes. Paramos no versículo... Deixa eu ler aqui. Nós lemos o versículo, do versículo 32 até o final do capítulo 22. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Povo hebreu. Por que eu estou lendo o Velho Testamento? Porque no versículo 14, do capítulo 2, diz assim, ó: tenho, contudo, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição. Então, o pessoal tem que saber quem é Balaão, quem é Balaque. Quem está nos acompanhando já sabe e também já está entendendo por que que o anjo não queria que ele fosse lá. O danado foi. Até a mula não queria ir, porque viu o anjo e obedecia mais ao anjo que a mula Balaão. E Balaão era mais jumento que a jumenta. Capítulo 23. O livro Números de Moisés. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Que festa que eles vão fazer, hein? Valença de Deus. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei. Porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar, te notificarei. Então, foi a um lugar elevado. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse... Balaão disse a Deus. Imaginem que intimidade. Preparei 7 altares. Bom, tudo aqui é uma linguagem que tem simbolismo. Ele se encontrou com algumas entidades, né? Ele era sensitivo, era médium. Paranormal, via coisas e sentia coisas que nós não percebemos, nem sentimos com facilidade. Então Balaão, vamos voltar ao versículo 3, né? A gente vai e volta para vocês perceberem tudo. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto, quer dizer, um ponto alto do terreno. E encontrando-se Deus, imagine, com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a sua palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Não pensem vocês que isso acontecia somente na antiguidade. Esses homens todos aí dos governos do mundo, até dos governos materialistas, ateus que estão se desfazendo, pelo menos nas formas oficiais, porque muito governo aí do mundo ocidental, etc., é tão materialista e ateu quanto aqueles outros, porque não veem a criatura de Deus como criatura de Deus. Ou governam seus povos como se eles fossem somente corpos eles são, acima de tudo, espíritos. Mas se é função da religião? Não, nem sempre. A religião tem que permear, a religião com todas as letras maiúsculas, religião amor, religião fraternidade, confraternização, tem que permear todos os setores do pensamento criador. Eu li para vocês aqui uma página em que Deus manda à Terra vários elementos, vários espíritos, uma comissão na ciência, na outra na política, outra na indústria, outra no comércio, outra nas relações exteriores, diplomáticas, outro nisso, outro aquilo, e manda os religiosos. E manda os homens com missão espiritual. Entenderam? Vamos ver o que é que Deus colocou, quer dizer, um espírito de Deus colocou na boca de Balaão. Que prova que o médium, o sensitivo, o carismático, não porque seja médium, sensitivo ou carismático, ou médium, sensitiva, carismática, são os três nomes que usa para o mesmo fato. Sejam evoluídos porque tenham essa sensibilidade que a maioria não tem dessa maneira desenvolvida. É melhor falar com Deus do que falar com quem não sabe nem o que está fazendo na Terra. Então, alçou a sua parábola e disse: de Arão me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, falando: vem, Balaão, e amaldiçoa para mim a Jacó. Vem, detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume dos montes o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só e entre as gentes não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E Balaão respondeu e disse, quer dizer, falou com firmeza: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe respondeu: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa-mo dali. Como quem diz: bom, se você não pode amaldiçoar o todo, pelo menos miserável. Eu te trouxe aqui, sacrifiquei essas coisas todas, esses bezerros, esses bois. Será que não dá para fazer um descontozinho e amaldiçoar somente uma parte do reino de Israel? Foi isso que ele disse aqui, que está nessa linguagem solene da Bíblia Sagrada. Traduzido em miúdos é isso aqui, sem tirar nem pôr. Já que tu não podes amaldiçoar o todo, amaldiçoa uma parte. Afinal de contas, eu matei 7 bois, 7 carneiros. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Assim tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Veja só, ele estava querendo mesmo resolver o problema. E os pobres dos animais sendo mortos. Então disse a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. Vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto e os príncipes dos moabitas com ele. Dá até vontade de rir, né? Ao invés de praticar o bem, ficavam fazendo magia. Não há magia mais poderosa do que a prática do bem. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Depois eles comiam, viu? Vendo Balaão, que bem parecia, aí já entramos no capítulo 24 dos Números de Moisés, né? Um dos livros do Pentateuco Mosaico. Capítulo 24. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez como de antes, ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos, e vendo a Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e alçou a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, as instruções de Deus, a palavra de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. E Balaque vai ter um ataque outra vez. E Balaão, olha o que Balaão vai dizer aqui, pela força de Deus, a partir do versículo 5. Que boas são as suas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. Não adiantou para amaldiçoar nenhuma partezinha, portanto não tenho medo de magia negra, disso e daquilo, se estiverem com Deus. Mas tenham medo da hipocrisia, né? Tenham medo. Sejam precavidos contra a hipocrisia e a ação insidiosa que Balaão vai usar lá adiante e que vai atingir o povo hebreu em sua parte. Vocês prestem bem atenção. Não adiantou o rei Balaque dos moabitas pedir a Balaão que amaldiçoasse o povo hebreu. Que Deus não deixou. Que não deixou? Porque aquele povo tinha uma missão a cumprir. Seria a base mais tarde para o surgimento na terra, em forma tangível, de Jesus o Cristo. E não era por nada. É porque eles eram monoteístas, enquanto os outros povos eram politeístas. Então, Balaão não pôde amaldiçoar o povo hebreu. Portanto, praga de urubu não pega em cavalo gordo, como se diz hoje comicamente, mas é uma verdade. Mas todos nós temos em nós ainda uma parte de Babilônia. E quando não ouvimos a parte de Deus, quando não fazemos a nossa parte, nós damos força ao nosso lado babilônico. E aí fracassamos apesar de todo o esforço do Pai Celestial. O Jesus diz assim: faze a tua parte e Deus fará a parte dele. Quer dizer, não adianta termos só a proteção divina. Temos também que aprender a nos proteger, porque já temos independência de pensamento. Por isso é que Jesus dizia: livrai-vos do fermento, que é a hipocrisia. É a ação insidiosa, é a solércia, é tudo que vocês podem imaginar de mal. Vocês veem que o que eu vou repetir aqui, as palavras de Balaão, foi amaldiçoar, não amaldiçoou nem o total, nem amaldiçoou a parte. Mas como tempo para essa pregação, terminou ali. Nós viremos no próximo programa voltar ao assunto, que isto é uma lição muito importante para vocês saberem se defender agora que os tempos chegaram. Deus está presente. Para sempre.